Edilson. Edilson. Edilson. Edielson. Edielson. Edielson. O Edielson chegou! Eles chegaram, Legião Retrô. Retrô. Retrô. Retrô. E agora, eles comandam o show. O show. O show. O show. Aqui no Príncipe Negro Retrô. Príncipe Negro Retrô. Bora, minha legião! Bora, galera do Bonjú, vamos lançar assim, ó! Pra começar, vai! A gente vai fazer um passeio. As músicas marcantes, aquelas que marcaram épocas, né, gente? A época que o Príncipe Negro chegava em Bonjú, a gente vai relembrar desse jeito! Você já sabe há muito tempo que eu te amei. E de eu só. Foi embora e voltar, te esquentei. Agora é sua vez. Fique esperando aqui sozinho o tempo passar. Mas eu sabia que você ia voltar. Voltou. Quem é? Mega Príncipe Negro. O som da galera. Edilson e Edielson. Nossa canção. Na vila, em Belém ou em qualquer lugar. Você vai tocar. Essa multidão. E essa aparelhagem? Essa aparelhagem é do povo. Vem, vem! Haha, é o príncipe de novo. Faz a galera agitar. Mega Príncipe Negro. Príncipe Negro. Som da galera. DJ Edilson de Elson. Tocando nossa canção. Na vila, em Belém ou em qualquer lugar. Você vai tocar. Príncipe Negro, negro. Dali Retrô. Só os melhores. Vamos relembrar desse jeito! Não sei dormir sem ter você. Só eu sei como é grande a sua falta. Príncipe Negro, negro. Agora eu sei. Todos meus pensamentos são seus. O que quer fazer, não quer passar. Meu parceiro Edu com a gente. Toda a nossa equipe do Mega Gol na área curtindo. Obrigado, Edu. Alô, Reijão. Minha imagem está só sofrendo de amor. Não dá mais pra viver. É grande a minha dor. Baixa marcantes, hein? Banda E15, disparando sucesso. 3, 2, 1, bora! Quando te conheci, eu me apaixonei. Não consegui conter meu coração aos impulsos dessa paixão. Que assim? Que tomou conta do meu ser. Subo retrô! Segundo, consigo te esquecer. Te desejo além do prazer. Meu amor, sou louco por você. Edielson. Meu amor, sou louco por você. Só quem tá solteiro vai soltar a voz, vai. Canta bem alto aí. Meu amor, me diz. O Mané com a gente, a Leia também. Seu Paulo, galera da moto. Começada curtindo o retrô também aqui, Buju. Valeu, meu irmão. E aí, vai! 24 horas pensando em ti. Quando te encontrei, aconteceu assim. Olha só, Gelson com a gente, o Edson Viana. Da lanchonete Altas Horas curtindo o retrô. Som de qualidade. Não sabe como queria tanto te conhecer. Edielson. Com os super telões e a metralha. Um abraço gordo do Red. Comemorando o seu aniversário do Sonho do Príncipe. Do fogo com meu coração. Bora, retrô! DJ Edson vai agitar. DJ Juninho já vai comandar. Eu estou preparado, pode metralhar. Faz o S pra mim. Faz o S pra mim. Vou como você. Meu é que de fogo vou te ver. E faz o S pra mim. Obrigado, parceiro Edel. Da nossa carreta Mega Gol. Sempre no apoio do Príncipe. Quando você passou por mim, me deixou muito feliz. Não pude imaginar que irias me notar. Um abraço, Mauro, com a gente, Bacleuma. Olha o cortado, Nilson, aqui no Príncipe. Logo eu percebi que querias me tocar. Viaja, vai. De meu grande amor, o que sofri o tempo apagou. Esqueci o que passou quando vi você me olhar. É tão difícil controlar essa vontade louca de te amar. Venha me fazer feliz, será que mente o teu olhar? Vou te olhar e descobri o que eu sinto por ti. É amor, desejo e paixão. És a dona do meu coração. Recebendo aqui de Elson, nosso amigo Tintin, velha guarda. Velha guarda do Príncipe, velha guarda do Jurulas, velha guarda do Boju. Fala, Tintin! Chama Paulinho! Um abraço, Metusael, com a gente, Xandu, toda a galera. Ela craca longe com a gente, valeu! Príncipe Negro. Gente, é do Mega Gol, é sucesso. Alô, vendeu. com a gente. Um abraço, Júlio da Alcaida, a Liviana, o Beto Ferreira. É a Guarani Chegando do Príncipe, valeu. E ela disse: se não fosse essa mulher, você estaria aqui, me amando até o final. Agora eu consigo entender. Se não me toca, porque não me quer. Só quem é filho de Deus vai cantar agora. Só quem é do Munju, salta a voz aí! Mulher, eu choro por ti. Príncipe Negro. Meu Big Jane com a gente, ô Jane! Dá os irmãos coragem. Parceiro Márcio Forte e o apoio do Retrô sempre. Olha, Márcio! Aqui. Tá de Retrô. Amorosa, rainha do funk, poderosa. Olhar de diamante nos envolve, nos fascina. Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o amorosa. Um abraço, Nego Lula, família velha, guarda justiceiro com a gente, valeu! Olhar de diamante nos envolve, nos fascina. Um abraço, Barata! Balança gostoso, requebrando até o chão. Se quiser falar de amor, fale com o Marcinho. Bora! Vou te lambuzar, te encher de carinho. Nossa amiga Cleia com a gente, a Milena, a Glaucia também, as xodozinhas aqui com a gente na frente. Alô, xodozinha! Um beijo, amor! Te deixa muito louca, vem dançar, empilhe o seu. Obrigado, parceiro Geleardo com a gente. Toda a família Axon aqui no Príncipe. Aqui. Bora, Geleardo. Rainha do fã, poderosa, olhar de diamante nos envolve, nos fascina. Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão. Amorosa, rainha do funk, poderosa. Olhar de diamante nos envolve, nos fascina. Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão. Pedinha, moreninha, vodka, água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais. Cada vez eu quero mais. Joga pra cima! Whisky ou água de coco, pra mim tanto faz. Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais. Só pra mulher que tá solteira. Só pro homem sincero agora. 1, 2, 3, 4. Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no palco. Em cima! Joga pra cima, joga a mão pro alto, joga, joga, joga a mão pro alto, joga, joga, joga a mão pro alto, joga, joga. Cadê você? Joga a mão pro alto, joga, joga, joga a mão pro alto, joga, joga, joga a mão pro alto, joga, joga. Cadê vocês? Joga a mão pro alto, joga, joga. Cadê vocês? Príncipe Negro. Um abraço de Maraca Digital com a gente, curtindo o Retrô aqui no Mojo, valeu! Bora! Joga a mão pro alto, joga, joga, joga a mão pro alto, joga, joga, joga a mão pro alto, joga, joga. Cadê vocês? Joga a mão pro alto, joga, joga, joga a mão pro alto, joga, joga, joga a mão pro alto, joga, joga. Agora a onda é retrô. Só quem tá solteiro aí! Um abraço, muito carinho! nosso amigo DJ Percival, né, do Botafogo. Meus amigos, Jorge Garavé Mirim. É com a gente nas redes sociais. Forte abraço, Edilson, Gelson, Rebelde, Equipe, Príncipe. Vai na Retro! Beijão pra Franciele, vem com a gente, Michele. A Ciúli também, Stephanie. Valdeia, é? Valdei, beleza. Segura, DJ Edielson, faz essa galera dançar, meu DJ. Príncipe Negro. Príncipe Negro. Só pra agitar geral aí, Edilson e Edielson. Bora ele do Mega Gol, meu parceiro. Aqui, aqui. Olha, Gelson, satisfação rever. Meu amigo Edivana, com a gente, meus amigos, está de Ira Family. Nos fazendo uma visita aqui em Bojú. Obrigado pelo carinho, Tivana. Fica à vontade, querida. Valeu. Vamos lá, Legião da Saudade. A festa com o Retrô é outro nível. Nem adianta comparar. De dançar coladinha. Tá na hora de dançar, sim. A caixa vai. Olha só nós dois, outra vez terminado. Ela tá decidida, tá desiludida. Ela quer dar trabalho. Diz que o coração dela agora tá congelado. Pra voltar ao normal tem que passar uns dias de molho no álcool. Essa ela gosta. Deixa o copo secar, deixa o rosto molhar, a cabeça girar, que ela vai se lembrar. E a vida é uma roda gigante que nunca tem fim. Roda, roda, roda e para em mim. Príncipe então, Negro. Que o nosso amor no carregador tá só com 1%. Você tá me perdendo. Coloque o nosso amor no carregador. Tá só com 1%, mas ainda tá tempo. Bora, Reis. Se sua bateria acabar no meio da madrugada, em tomada aqui em casa. Um abraço, seu amigo Joelso. Curtindo o Retrô em Bojú. Alô, Joelso. Alô, senhor, simplesmente romântico. Simplesmente romântico. E tá mandando esse olhinho porque não vê que eu tenho compromisso. Meu status tá valendo o quê? Edielson. O meu namoro em risco já teve a sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou. Não vi. Ô, vacilão. Agora tá. É o Belo do réu. É só dizer, vem cá que eu vou. Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma. Igual você tem sem. Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma. Igual você tem sem. Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma. Igual você tem sem. Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma. Igual você tem sem. Simplesmente romântico, senhor. Simplesmente romântico. gente dividir a cama. Um abraço, Kelly, com a gente. Obrigado, Chudei, do Posto Monjunho. Olha aí. A gente num lugar sem sob medida, com uma mini cópia sua e outra minha. Num jardim de amor pra gente cuidar. Então vem! Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz também, que o coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Vem, galera, torcida Paixão Monjunho com a gente. Forte abraço, curtindo o Príncipe Edilson de Elson, valeu! Eu digo sim e você diz também, que o coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Dia de verão, grande tristeza que de noite me acompanha. Edilson, sozinha na cama, rolando nesse quarto tão vazio. Abre o coração, vai! Pensamentos lindos momentos. Anderson Fagner, tão chegando do Mega Gol aqui no Príncipe Rabidinho Fagner. Sussurra seu nome. Bora, coladinho, vai! Preciso me encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Preciso me encontrar de uma vez com esse homem. Príncipe Negro, negro. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Obrigado, meu grande amigo DJ Max Pantera, com a gente. Um abraço, DJ. Saudade de você, garoto. Carinha que deu pontapé inicial hoje no show do Príncipe Retrô aqui em Monjunho. Filho da Terra. É o queridinho da galera. Vivo a esperar em vão alguém que eu quero tanto. E assim? Que fugiu de mim. Quando? No dia de verão. Grande a tristeza que de noite me acompanha. Olha o Edilson! Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Pensamentos, lindos momentos. Lá fora o vento sussurra seu nome. Preciso me encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Preciso me encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Bora curtir uma velha guarda, simbora! Que marcou! Que tal assim? O teu calor é fogo que acende fogueiras em mim. Príncipe Negro. Olha em teu corpo o que me faz dizer sim. Seja amanhã, seja tarde, noite ou madrugada, teu sol derrete minha resistência. Um abraço, Beto Show, com a gente, chama o Retrô. Tens um desejo do amante, no corpo do amado. Príncipe Negro. Por ti, sofro sempre carência. Edilson e Edielson. Bora de Vanda! Gandira vai me ligar com a gente, tá no retrô! Príncipe Negro Retrô. O teu calor é fogo que acende fogueiras em mim. Mora em teu corpo o que me faz dizer sim. Seja amanhã, seja tarde. Nosso amigo Jonas e a Jumara com a gente. Pelo time ali, puxa o retrô. As jotocinhas, aí sim, né? Olha aí, réu. Bora, Jonasinhas! Joel, Sumeia! Luta, Tadeu, já vai ter tuba! Tens o desejo do amante no corpo do amado. Por ti, sofro sempre carícias. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Eu te amo e tu me ama, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. É muito longe. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Canta assim, ó. Quando estou perto de ti, minha vontade é de cantar. Eu te amo, Príncipe Negro. Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Viva José e Josiane. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Som do retrô. Quando estou perto de ti, minha vontade é de cantar. Bora, Gianni! Bora, coragem! Eu aqui. Alô, Márcio Forte. Eu também te amo. E eu? Eu te quero. Eu também te quero. Tá! Manjô! Eu te quero. Um abraço, Denis. Peça com a gente, toda a galera do Retrô. Príncipe Negro Retrô. Flash brega assim, ó. DJs Edilson e Edielson. Há momentos no tempo em que paro e penso que não há mais tempo a perder com você. Que o amor é apenas mais um sentimento. Toda a família Regi com a gente. Corro do Regi. Fala Fina, Rodrigo. Alô, Capado. Os momentos que há tempos incertos torna tudo concreto. O que se puder fazer, aproveitar os momentos que há tempos incertos torna tudo concreto. O que se puder fazer e deixar tudo acontecer, e deixar tudo acontecer, e deixar tudo acontecer, e deixar tudo acontecer. Príncipe Negro. Príncipe Negro. você tá no retrô. Hoje eu vou sair pra me divertir, dançar essa canção com meu amor. E toca Príncipe Negro Retrô. Pra valer, faz essa galera delirar e enlouquecer. Meu amor, meu ouro negro, toque bem fundo meu coração. E de eu só. Se de paz, desperta os desejos, toca pra mim essa canção. Meu amor, meu ouro negro, toque bem fundo meu coração. Se vibrar, desperta os desejos, toca pra mim essa canção. Eu escutei uma canção falando de amor e paixão. Sem perceber meu coração dispara. Canção que tocava, lembrava nós dois. E assim vai. Eu escutei uma canção que falava de amor e paixão. Sem perceber meu coração disparava. Nosso amigo Júnior da Alcaida, aqui com a gente, chama o Júnior. Aqui no retrô. Quero ouvir falar do meu amor. Quando eu escuto essa canção, toca no fundo do meu coração. Edilson. Tudo que pensei pra nós foi tudo em vão. O nosso DJ Edilson. DJ Ellison, toca aí que eu quero ouvir nossa canção de amor. Tudo que pensei pra nós foi tudo em vão. O nosso amor. DJ Ellison, toca aí que eu quero ouvir nossa canção de amor. Príncipe Negro, negro, negro. O som da galera se faz levantar, você se soltar, com um som que mexe com seu coração. Com quem? DJ Edilson. E DJ Edilson, o som da galera se faz. Vamos juntos! Abraço, tua mototáxi com a gente, rapidez e segurança. Foi o Edilson com o DJ Edilson, tu! Aqui. Príncipe Negro. Pra viajar, olha o retrô. Príncipe Negro Retrô. Isso é Príncipe Negro Retrô. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. E o seu olhar nada é igual quando eu te conheci. Você me traiu do meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Calma que é só uma fase. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim. Os amigos da distribuidora JK com a gente aqui no Redrô. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu o meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Ela só quer brincar de mim. Ela só quer brincar, né? Separar você de mim não vai. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de mar. Quer separar você de mim não vai.

Bora falar de amor. Bora falar de amor. Pra falar de amor tem que ser assim, ó. Pra se falar de amor tem que baixar. Eu já vivi o amor e posso falar. E de eu só. Tudo que eu quero é me refazer. Príncipe Negro, Negro. E quem tá feliz vai cantar agora. Mas quem tá solteiro canta aí, vai. Outra alguém, você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. Com a nossa Gisele Cabelos com a gente. Você Tamo Retrô. Feriu meus sentimentos. O Edson Viana, da lanchonete Altas Horas, com o show do Retrô. Já tô sabendo que na próxima sexta rola o aniversário da amiga Divana. Fazer festa galera pra mim, tô sabendo. Chá comigo, bora. Abre a roda que a galera quer dançar. Jane com a gente representando os irmãos Coragem. Emoju. Um calor me sufoca. Senti teu corpo inteiro. Gordo do Red, toda a galera do Retro aí, gordo. Sua voz de ter prazer. Será que assim pode perceber que eu tô ligado em você? Essa canção pra me declarar dançar contigo. E o Sobira toda a galera. Obrigado, parceiro Giliard com a gente, está no Retrô. Família Arquissum. Oi. Bora, Rage. Alô, Emil. Minha família Mega Gol. Via Brothers Edilson e Edielson. Nosso amigo Careca de Monju, com a gente, chama o Careca! Valeu! É o Retrô! É o Retrô! Toda a galera, ô Julião! Hoje vai ter show e eu vou esperar por você, meu príncipe. Que príncipe negro. Quero amar. Então toca pra mim, me faz delirar. O som é! O som da galera vai falar. Joga a mão pra cima e faz o pé! Príncipe negro é um show. Ele é quem. Chegou do resto da parada, meu irmão. E convida você pra dançar, meu amor. Príncipe negro é um show. Ele é quem vai tocar. E convida você pra dançar. Banda, fruto sensual. E aí? Príncipe Negro Retro.